Eu tô correndo por minha cidade. Qualidade e variedade. Por essa você não esperava. Ouve a beat do Shaggy enquanto o seu tio grava. Pesado demais, tirado jamais. Interpretado como incapaz, desacreditado. Meu nome é Bernardo MG, no map não sai nunca mais. Pesado. Ou melhor, nós tamo pesadão. Os menor só presta atenção. Os novatos só querem novinha. Não quer trampar e nem andar na linha. Vixe. Não é mais fã, hoje se diz artista. Faz som pra rua pra tocar na pista. MG, MG, pesadão. A culpa é nossa, o estilo chama a atenção. BH, BH, pesadão. De segunda a segunda eu vivo na missão. MG, MG, pesadão. A culpa é nossa, o estilo chama a atenção. BH, BH. Madrugada, a realidade que eu vivo incomoda. Seja quebrada ou no camarote, as mina levada me acha tão foda. E eu me sinto com 500 quilos. Tão pesado e polêmico, tipo mamilos. Sem medo de subir nessa balança. Sempre tão alto assim, praga nenhuma alcança. Não. Corro como se fosse o fim dos tempos. Explodo como Coca-Cola alimentos. Me desculpe, eu só tenho uma vida. Levada lenta, a culpa é da batida. Batida foda, a culpa é do Breno. Flow natural, a culpa é do treino. MG, MG, pesadão. A culpa é nossa, o estilo chama a atenção. BH, BH, pesadão. De segunda a segunda eu vivo na missão. MG, MG, pesadão. A culpa é nossa, o estilo chama a atenção. BH, onde eu nasci? Pesadão. De segunda a segunda eu vivo na missão. Balada burn, você sempre ouve o som do Ted. No giro burn, Mag Space ou sub 17. Chegue, os caras pedem beat pesadão. De segunda a segunda eu tô nessa missão. Aumenta o volume, destrói esse bass. Coloca no carro bem alto, a mina do lado não entende o recado. Ouve na capela e pede mais baixo. Os malucos ouvem pesadão. Seguem tipo estilo procissão. Em feeling de anos, carro tunado, as gatas só param do lado. Eu falo o que eu vejo e nem tudo que eu vejo. Eu peço segredos, os caras não falam, que falam, que medem, que fedem. Os caras que correm no poço, sentido ao contrário. Que pare, que penso que o tempo não para. Então passa essa marcha e chega no horário. MG, MG, pesadão. A culpa é nossa, o estilo chama a atenção. BH, BH.